Jesus, tua glória enche a terra, enche este lugar. Tu és formoso, és majestoso, tua glória enche a terra, enche o meu coração. As nações e os reis da terra te exaltarão. Glórias ao Cordeiro, Filho de Davi. Te louvor.